agitação. Uou. Essa dá pra chegar, mano, Jota. Meditação, meditação, a meditação pra meditar com os irmãos. Meditação, meditação, meditação, a terceira missão. Meditação, a meditação, eu quero a meditação pra meditar com os irmãos. Eu quero meditação, meditação, meditação, meditação. Essa é a minha atual solicitação. Andar tranquilo pelas ruas desse ano. Dimitiu e te prego a elevação. Rastafari vive forte como Sansão. Liberdade pro povo para locomoção. O teletransporte será essa sensação. O rei da selva protegendo sua nação. Rastafari vive forte como Sansão. Eu quero meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação. Eu quero a meditação, a terceira visão. Eu quero meditação, meditação, meditação, pra meditar com os irmãos. Meditação, meditação, meditação, meditação. Quem tiver na vibe vai jogando a mão pra cima. Quem tá mandando salve é o força coletiva. Hip hop não é moda e o raga contagia. E os dois quando se juntam taca fogo nessa pista. Quem tiver na vibe vai jogando a mão pra cima. Quem tá mandando salve, força coletiva. O hip hop não é moda, o raga contagia. E os dois quando se juntam taca fogo nessa pista. Deixa, deixa eu fumar. Tem que legalizar a nossa forma de pensar. Então deixa, deixa eu fumar. Pago tudo que uso e tudo que pago vou usar. Deixa, deixa eu fumar. Tem que legalizar a nossa forma de pensar. Deixa, deixa. Eu quero fumar marihuana, não tem caca mentiçana. Porque eu cheguei sem cerimônia e ninguém pode parar. Eu quero fumar marihuana, não tem caca mentiçana. Pode apostar o que quiser, sempre vou legalizar. Marihuana, marihuana, marihuana, ganja marihuana, marihuana, sim, sim, marihuana, marihuana, nananana. Deixa, deixa eu fumar, tem que legalizar a nossa forma de pensar. Então deixa, deixa eu fumar, pago tudo que uso e tudo que pago vou usar. Deixa, deixa eu fumar, tem que legalizar a nossa forma de pensar. Deixa. Meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação, meditação,